Quando a dor me cerca e o medo me aflige, olho para o céu, Senhor. Teus braços vão me sustentar. Em meio às trevas eu clamo. Teu amor é meu abrigo. A justiça que me chama. Nos teus braços eu me rendo. Unite o minha alma ao Deus que é paz. Eleve o meu olhar, me ensina a andar. Na luz do teu caminho vou te adorar. Em ti, Senhor, eu sei que posso confiar. Se a iniquidade me tenta e o mundo me diz pra voltar, eu escolho a tua senda. Teus princípios vou guardar. O ouro e a prata são nada. Somente a tua presença é o que traz a verdadeira paz e a vida em abundância. Une-te, oh minha alma, ao Deus que é paz. Eleve o meu olhar, me ensina a andar. Na luz do teu caminho vou te adorar. Em ti, Senhor, eu sei que posso confiar. Quando os fracos se levantam e o humilde é restaurado, em ti.